Atenção! O conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, do canal Cinema Sims. Se você não está habituado ao seu tipo de humor e como esse quadro funciona, recomendo que assista o seu conteúdo primeiro. Não tenho a intenção de ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo os jogadores e criadores desse jogo. É apenas uma sátira, Jubileu. Deixando isso claro, espero que gostem, deixe o seu like, o seu compartilhamento e divirta-se! Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. Narração! E de acordo com a mitologia grega, o Olimpo é a montanha mais alta de toda a Grécia, não o abismo do suicídio. But it had not always been this way. Caramba, vamos jogar um flashback! E de 3 semanas atrás. E pelo que eu saiba, a Hydra habitava um pântano, não um mar Egeu. Ha! Os Quick Time Events! Agradeço ao God of War por ter iniciado o que seria um estupro ao seu controle nos anos seguintes. I know who you are, Spartan. I know what you've done. I would rather die than be saved by you. Se você sabe quem ele é, por que você acha que ele o salvaria? E quem foi que disse que a gente ia te salvar? E afinal, qual que é o nosso objetivo? O que a gente tá fazendo nesse navio? Tá, mas você quer me dizer que o cara que abre a boca da Hydra de boa, borra as tangas pra abrir um baú? Uma Hydra que quebra o casco de um barco, mas ele segue flutuando e aquele está intacto. É sério que a Hydra não consegue matar 2 caras com o remo na mão? Kratos quebra 5 pilastras de madeira para abrir caminho, mas colocar uma porta abaixo é praticamente impossível. Ele tá deslizando na corda com as mãos nuas? Usar o cabo da espada pra quê, né? Before you reach Athens, there is a task you must complete. This beast, this Hydra. It has terrorized my seas for far too long. Mas esperei todo esse tempo pra somente agora eu resolver fazer algo. It has terrorized my seas for far too long. Poseidon, novamente. A Hydra vivia nos pântanos da Argórida e em nenhum momento ela escapou para o seu oceano. But you will need assistance. You will need the power of the gods. E foram 10 anos servindo os deuses e seu menor auxílio, mas hoje Poseidon estava de bom humor e falou: toma essa magia aqui, Kratos. E a magia que Poseidon nos dá é um raio. Poseidon é o deus dos mares. Uma magia capível a isso seria algo voltado para a água e não raios. Zeus é quem deveria ter essa habilidade, já que ele é o deus dos deuses, do céu e do trovão. Ai, MF, mas não teria como Poseidon ajudar o Kratos em terra? Até o Aquaman consegue ser útil nas novas HQs, vai me dizer que um deus não vai conseguir. E tu já ouviu falar de League of Legends? Sabe o ult da Nami? Então. Próximo, Poseidon Rage. Esse é o nome da magia, então quer dizer que quando o Poseidon fica puto, ele solta raio. De tsunami pra quê, né? Why won't they die? E seria porque vocês estão usando remos pra matar uma Hydra? Um capitão de barco que deixa os tripulantes para trás. Filha da puta, você tava se salvando! Você tava correndo! Por que você foi pedir ajuda pros deuses? Tem que admitir, isso arrepia até hoje, e merece uma redução dos pecados. Mas Kratos não ficou surdo. Um palito de dente derrota a Hydra. Tá, mas não era pra ter nascido mais 2 cabeças? Esse capitão é bom de guerra, a Hydra girando, rebolando e pulando, ele conseguiu segurar na garganta dela. Thank the gods you came back for me! I didn't come back for you. No! Eu acho que esse é um bom modo de mostrar que o protagonista que você tá controlando é um verdadeiro c***ão. Chris Redfield fazendo escola, Baba Kratos. E afinal, qual é o verdadeiro propósito do Kratos nesse barco? Porque o jogo começou e do nada sangue na tela. Ele foi e não salvou aquele cara. Ah, tudo bem, ele não pediu ajuda, mas ele não salvou ele. Aí esse rapaz pediu ajuda e de certa forma ele ajudou e limpou o navio. E em seguida teve essa mulher, gritando. Aí ele foi lá, pegou a chave pra ajudar. Só que ele encontrou a chave, mas matou o capitão. Tipo... tá bom. E lá vamos nós descer mais cordas com a mão nua. Em gameplay, nós estamos descendo uma escada por um corredor. Já na cutscene, uma parede com uma escada. His only solace was the sea. Pensa no seguinte diálogo. Kratos, qual que é o seu consolo? É borrar as tangas pra abrir baú, matar Hydra, gelastria monstro? O que que é? Garoto, o meu consolo é o mar. Ah, tá. E Kratos tem 2 mulheres na cama, mas seu único consolo é o mar. E 2 mulheres na cama equivalem a menos 2 pecados, porque para quem não sabe, elas têm... bebês. As we speak... Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares, my great city, fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. Tá, mas se Zeus proibiu os deuses de entrar em guerra um com os outros, Ares entrando em guerra com a cidade de Atena, ele de certa forma também não está declarando guerra à deusa Atena? Então entrar em guerra de um ficar estapeando o outro não pode, mas destruir a cidade do amiguinho tá liberado? Zeus, eu acho que tu tem que rever essas regras aí, hein? E Atena, defendendo a sua cidade, ela não estaria entrando em guerra contra Ares, ela estaria se defendendo. A ofensiva seria se Atena deferisse um ataque contra a cidade de Ares, ou então contra o próprio Ares. E Ares está quebrando as regras impostas por Zeus, mas ele sequer o puniu por isso. Afinal, existe ou não uma regra para os deuses entrarem ou não em guerra? Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god. Na mitologia grega, deuses são imortais. His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. Poseidon estava drogado. Não é possível, porque somente agora Kratos tem motivo para ir para Atenas, no caso, matar Ares. Então por que diabos ele disse que antes do Kratos ir para Atenas, ele deveria derrotar a Hidra? Kratos só resolve ir para Atenas após ele ficar puto depois de ter um flashback e chamar Athena. Aí sim ela vai lá e dá um objetivo para ele. Stay, Kratos. Just a bit longer. We've reached Athens. Get your things and get out. Ah, seu machista... carequista! E muito mais, Bibs. Monstros sendo empalados. Ok, sexo, não. Olha, eu simplesmente acho incrível as músicas do God of War, mas ao mesmo tempo eu também consigo interpretar ela de uma outra forma. Por exemplo... Os portões de Atena estão sem nenhum soldado. Athena, a deusa da sabedoria, ela sequer pensou que outras cidades se aproveitariam da guerra contra o Ares para também invadir a cidade. O barco estava navegando esse tempo todo com a prancha aberta. Run! Run! Corram, corram, corram, Forrest. Mas até agora vocês estavam muito bem paradinhos aí. Puta que amigo bom você, hein? Você avisou o cara quando o machado já tava fazendo o pezinho do cabelo dele. E na mitologia grega existe apenas um minotauro. Não dois, não três. Apenas um, e ele estava em Creta, não em Atenas. Esses soldados não têm visão de Kratos, tanto que a câmera tem que virar para aí sim mostrá-los. I offer you the power to freeze your enemies where they stand. But you must earn such a gift. Kratos olha diretamente pros olhos da Medusa e não está petrificado, tá o quê? Vivaço! E pelo que eu saiba, as Górgonas se exilaram na Terra Paterna, o que é um tanto longe de Atenas. E muito mais, Bibs. Freeze and destroy them all with Medusa's gaze and the power of the Gorgon will be yours. Mas se eu já tenho a cabeça dela pra petrificar o Minotauro, então eu já não tenho esse poder? Nunca confie em um deus grego. Go for. In the name of Olympus. Ah, sim, em nome do Olimpo. Afrodite, não feliz em estar em guerra contra o Ares porque agora tá ajudando Kratos, ela diz para seguir em nome do Olimpo. Tretar sozinha? Não sabe. E novamente, Afrodite ajudou Kratos, ou seja, ela também está em guerra contra Ares. E Zeus faz o quê? Nada. A porta não abre, deve ter um outro modo de conseguir. Puta merda, eu tenho umas espadas aqui que quebra madeira, que quebra mata hidra, mas... eu vou procurar a chave. Descer corda com as mãos nuas é para os fracos, agora eu também escalo lodo. Definitivamente é impossível jogar esse jogo com volume alto. E consegue empurrar uma f***ing estátua sem grandes dificuldades, mas ainda se caga pra abrir um baú. Ah, roteiro, você é uma coisa maravilhosa, né? E assim como existe apenas um minotauro na mitologia grega, existem apenas três. Três górgonas, Medusa, Euryale e Esteno, mas durante todo o gameplay vamos enfrentar diversas górgonas. A porta não abre, deve ter um outro modo de conseguir. Sim, claro, porque se você vive na mitologia grega, onde tem minotauro, medusa ou caramba, tem uma coisa batendo na porta aqui. Puta merda, que será que é? Não sei, eu vou ver! Nessa cutscene, as espadas de Kratos estão na versão beta. Kratos empunha suas espadas para uma mulher que está de peito à mostra. E peito, você quer dizer... Bibs. I am the Oracle of Athens. Não, você é um holograma de Star Wars. A Kratos não perde tempo. Find my temple to the east, and I will show you how to murder a god. Os deuses do Olimpo são conhecidos por punir os mortais por qualquer besteira. O oráculo de Atenas sabe como matar um deus. Isso já não seria motivo bastante para uma punição? God of War. Ok, já pode subir os créditos. Stay back! Keep away from me! Mas ficou até agora nos esperando. Ai, MF, mas isso é pela limitação do console! E o personagem só interage quando a gente avança. Já vi até jogo de vôlei. Quando você loca a câmera em alguma coisa, aquilo se move ou interage. Monster! Wait! Stay back! Get away from me! E Kratos não tem motivos para se importar com essa mulher. Keep away! Não só hologramas, mas também teleportes existem em God of War. O local de queda deveria ser aqui, e não aqui. O homem que abriu a boca da Hidra empurrou uma estátua com as pernas. Ainda tem dificuldades para abrir um alçapão. I offer you the power of the greatest of all the gods, the father of Olympus. I offer you the power of Zeus. Zeus. Sua magia é uma droga, e Zeus dá o poder mais temido pelos mortais, por mais que seja uma droga, com apenas algumas horas de gameplay. Ok, Kratos serviu os deuses por 10 anos, mas ainda assim, é um raio, não é balinha. Ah, e agora Zeus tá em guerra contra Ares, porque ele se punir? Não quer. Masoquismo? Jamais. You! I must get across! Release the lever! Extend the bridge! No! I won't let them get me! They won't get across! These monsters! They'll tear me apart! Então, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Você não quer descer a ponte porque você tem medo que os monstros atravessem. Mas você conhece uma coisa chamada Árpia? Ninguém ali na frente, mas então... Kratos! Bibs. So, you have the blades. The skin as pale as the moon. You are the one indeed. Kratos é o Michael Jackson? Kratos é um cara carrancudo, bundão, que não liga pra nada e nem ninguém. Mas é claro que ele vai conversar com esse cara porque... Bom, ele é importante pro roteiro. Kratos precisa de duas estátuas para escalar uma parede, sendo que cenários atrás ele escalou lodo. E falando em lodo, é claro que ele vai escalar de novo. E muito mais, Bibs. Kratos, as Athena herself has foretold. But you are late. Perhaps too late to save Athens. Quê? Você pediu pra gente te salvar porque Athens dependia de você. Agora você me diz que a gente tá atrasado? Você é uma ridícula. Ficou gritando, ai, Kratos help, só pra sair viva. Or is it Athens you have come to save? Mulher, tu bebeu muito, não é possível. Tu sabe que nós viemos aqui para derrotar apenas o Ares. Você mesma disse isso. Flashback dentro de flashback. E caso vocês não saibam, o oráculo não necessariamente era uma pessoa com poderes místicos e o caramba. Não, o oráculo se tratava de um local onde as pessoas iriam para lá buscar respostas. E aí talvez alguém intermediaria essa conversa. E não como é aqui, onde o oráculo faz dubstep na nossa cabeça. How much is enough, Kratos? When the glory of Sparta is known throughout the world. You did this for yourself. Mesmo você sabendo como ele era, casou-se com ele. Stay out of my head! Imagina esse jogo sendo lançado hoje em dia. But... Your brute strength alone will not be enough to destroy Ares. Ué, agora você lembrou que a gente tá aqui apenas pra matar o Ares? But be warned, Kratos. Many have gone in search of Pandora's box. None have returned. Mas como seu protagonista, é claro que isso vai ser diferente. Esse local te dá uma sensação estranha. É como se o seu destino estivesse atrelado a esse lugar. Nossa, o que será que essa beirada de montanha que parece super com a do começo do game onde o protagonista se joga me aguarda? Não faço a menor ideia. God of War não é God of War sem uma escada em espiral. E até mesmo God of War tem uma fase nos esgotos. Kratos, the journey forward is perilous, but one you must complete if you are to have any hope of saving Athens. Athena, Kratos não quer salvar a sua cidade, ele quer matar o Ares e aí, consequentemente, ele vai acabar salvando Atenas. And with such a weapon, I could defeat Ares. Kratos encontrar Ares, disse que Atenas seria o seu túmulo, mas agora ele tem dúvidas se tal coisa seria possível. With the box, many things become possible. And so it is hidden well. Eu não chamaria colocar a caixa de Pandora nas costas de um titã em um lugar bem escondido. E a caixa de Pandora, originalmente, foi um presente de casamento dado a Pandora, e que eu duvido muito que estaria escondida em um templo, ainda mais nas costas de um titã. There is safe passage through the deadly sands, but only those who hear and follow the siren's song. Quê? Sirenes no deserto? Esse pessoal tá muito drogado. Sirenes eram como as sereias, elas vagavam pelo mar cantando melodias, e ao contrário desse baraca ter tudo, as sirenes eram metade mulher e metade pássaro. E eram incrivelmente lindas, não isso. Mas ainda assim, Bibs. Kratos é Moisés. E mais referências ao mar que são utilizadas no deserto. E é isso que a Athena chama de muito bem escondida. Você toca uma vuvuzela e o Cronos aparece. E vem até você. On his back, Pandora's temple awaited. Massive and patient. Como que um templo pode ser paciente? A Kratos se jogou no nada. O roteiro é quem colocou uma corrente misteriosa pra ele agarrar. Não, ele não vai fazer isso. For three days, Kratos climbed the sheer walls of the mountain. O carecão escalou o templo de Pandora por 3 dias com as mãos nuas! E 3 dias! Como Kratos sabia que nesse tempo Ares já não teria destruído Atenas? E caramba, 3 dias se passaram e Ares ainda não destruiu Atenas. Pensa num cara que não é bom de guerra. E relembrando, estamos em um templo, nas costas de um titã, em movimento, mas o templo sequer se move. Kratos prefere puxar 4 pedras ao escalar uma parede. And yet, year after year, I open the gate. Exceto que você não abre o portão, Kratos abre o portão. I open the gate for more and more soldiers and place more and more bodies on these pyres. E exceto que são as árpias quem colocam os corpos na fogueira. Você só ajeita. Tudo não tá fazendo nada, tá contando história. But I can see you are determined. Não, Kratos não disse uma palavra. Como você sabe que ele tá determinado? Good luck, Spartan. Como você sabe que Kratos é espartano? Ele não disse um pio, e você foi o primeiro cara a tentar conquistar o templo e falhou. Nesse tempo, Kratos ainda não é quem ele é hoje em dia. O homem que se caga pra abrir um baú consegue girar um templo. Ai, MF, mas ele tem ajuda das engrenagens e das polias também. Tem, mas ainda é necessário o uso de força para realizar tal feito. Essa porta só é aberta após dois escudos serem colocados aqui, então o que explica terem soldados além dessa porta? Sendo assim, aquela alavanca, esse enigma ou qualquer outro enigma e coisa que a gente vai enfrentar já eram para estarem praticamente liberados, pois várias pessoas já passaram por aqui, então o que explica o porquê diabos os itens voltarem para o seu lugar? É incrível o fato do Kratos ficar apenas observando tudo aquilo que poderia matar. O homem que abriu a boca da Hidra, empurrou uma estátua com as pernas, escalou por 3 dias o templo de Pandora, puxou 4 pedras para falar com um esquisito, girou o templo de Pandora, mas ainda tem problemas para arrancar um crânio de um esqueleto podre. You have learned to use the blades of chaos well. But they alone will not carry you to the end of your task. Ah, vamos sim. Sua espada é uma droga, Artemis. Mais flashback e flashback. Hey, Bárbaro, tá de hack. Reporta. Ares! Destroy my enemies! And my life is yours! Mata ele. Mata ele. Mata, por que você tá matando ele? É sério que você deixou o cara invocar o deus da guerra pra se salvar? E pior, você ainda ficou olhando pra ver se era verdade. Como que o Kratos perdeu a batalha pra esse cara? E Kratos tá de hack, reporta. Kratos ignorante como sempre, é uma chave feita de um crânio e o idiota vai e mete na parede. E só pra avisar, o cérebro fica no inferno, não no templo de Pandora. Ok, meu, tenho que admitir que ver o Kratos carregando o templo é algo simplesmente incrível. Let me out! We can find our way back to Athens. Você veio até aqui pra me dizer que podemos voltar para Atenas? Você não cogitou trabalhar em equipe? Na cutscene anterior, Kratos diz isso. Ares! Destroy my enemies! And my life is yours! By the gods, what have I become? Isso dá a entender que Kratos quer redenção pelos seus erros, mas aquele não vê o menor problema em sacrificar um soldado ateniano da maneira mais brutal possível. E quer dizer que pra avançar nessa parte, você precisaria de mais uma pessoa, ou seja, o templo de Pandora é praticamente impossível de ser avançado se ninguém ainda tiver tentado alcançá-lo. Então Poseidon, deus dos mares, tem a sua arma mais poderosa guardada no templo de Pandora? Eu definitivamente não entendo os deuses. E como Kratos sabia que ao colocar o tridente de ponta cabeça, ele iria adquirir a habilidade de respirar debaixo d'água? Naiad, filha de Poseidon. Poseidon teve diversos filhos, mas nenhum deles se chamava Naiad. Quanto mais era um espírito aquático, quanto mais se afogou. Peraí, ele se afogou? Como que um filho de Poseidon se afoga? É um espírito aquático tarado. E Kratos não perde tempo. Essa parte. Essa porcaria de parte. Uma parede somente de ida que atravessa uma parede. Você não pode avançar, está muito escuro para ver. Certo, porque tem uma espada que emana fogo, mas ela não ilumina o ambiente. Para abrir a porta, é necessário matar o Baraka, sendo que claramente até mesmo alguém acima do peso consegue passar por essa brecha. Tomb Raider. Mergulhar no mar de sangue. Isso parece ser uma boa ideia. Arisa uma lanterna. Essa... parte. Aí, agora finalmente, após 10 minutos tentando passar, eu peguei o baú. Agora é só ir reto, vamos lá. Só pular aqui, pulou, beleza, agarra, agarra, agarra! Quando essa música toca, não existe bunda virgem. Como diabos o Minotauro tava batendo na porta se aqui dentro não tem espaço nem para o Kratos? Ei, Miff, mas aí tem uma jaula! Tá, eu tô vendo que tem uma jaula, mas não parece que tem uma abertura pra ele escapar. Quanto mais pra ele ficar batendo na porta, já era pra ele estar solto quando ele bateu. O homem que abriu a boca da Hidra, empurrou uma estátua com as pernas, escalou por 3 dias o templo de Pandora, puxou 4 pedras para falar com um esquisito, girou o templo, matou o Megatauro, ainda tem problemas para arrancar um crânio de um esqueleto podre. Lord Hades. Hades é uma boneca inflável. Your progress. Não, eu tenho uma melhor. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me you killed him. No, I am your father. No! Your progress is impressive, Kratos. But be warned. Once you ascend to the upper levels of the temple. Níveis superiores? Então Kratos escalou durante 3 dias o templo de Pandora para chegar apenas nos níveis inferiores? Para quem ficou 3 dias achando que não, o Ares não vai destruir cidade nenhuma, custava você ter ficado mais alguns dias escalando? Upper levels of the temple, you will not be able to return without Pandora's box. E como que eu não posso retornar sem a caixa? E se eu morrer? Você tá me obrigando? Me dá mais poder, né? Esse cara. Mais flashback e flashback. Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. O clichê de que me salvou, agora vai morrer pelas minhas mãos. E o pedido de Kratos a Ares o levou para outra dimensão? Então Kratos na dimensão real sumiu? Ou o tempo naquela dimensão foi pausado? Ares é o irmão do destino? Leo e o Mercador são a mesma pessoa? Eu não tô entendendo mais nada. Queimadura de quinto grau e tá vivaço. E Quirito sequer treinou com a espada e já conseguiu desferir um golpe mortal. Return to your master. Tell the God of War I am his no longer. Tell him he is not safe while I walk the earth. I will find Pandora's box. Meus parabéns, vai lá e conta todo o seu plano pro cara que até o momento nem sabia que você tava em Atenas, quanto mais o Templo de Pandora. Com certeza isso não vai te atrapalhar em nada. Kratos somente agora decidiu que não é mais legal utilizar as mãos em cordas. Não tinha como demorar mais, não? Tetris. Kratos pode muito bem escalar o portão, ficar no meio dos espetos, mas ele prefere empurrar a caixa e pular de forma correta ao também escalar a parede. Mais flashbacks. A beast. His humanity robbed. Sua humanidade teria sido roubada se Ares chegasse com mais um deus e uma moto e te assaltasse. Kratos, você vendeu sua alma para Ares. Ninguém te roubou. They've built this temple to offer prayers to Athena! This entire village stands as an affront to Lord Ares! Kratos atacou essa vila somente por ela estar a favor de Atena. Logo sendo Kratos um servo de Ares, Ares já entrara em guerra contra Atena há muito tempo atrás. The dangers in the temple are greater than you know. Kratos matou todos os inocentes da vila, mas é claro que ele vai deixar o ser mais poderoso dali vivaço. All who opposed him would die. Wilhelm screenando uma cutscene séria? Tá, agora é só pular aqui... QUÊ? Santa Mônica! O homem que abriu a boca da Hidra empurrou uma estátua com as pernas, escalou por 3 dias o Templo de Pandora, puxou 4 pedras para falar com o Esquisito, girou o templo, matou o Megatauro, sobreviveu a uma queimadura de quinto grau, mas ainda tem problemas para arrancar o crânio de um esqueleto podre, e novamente utilizando a chave com ignorância. Simplesmente não existe paciência quando essa música toca. You must bring the box back to my city and use it to kill Ares. O moço tem dificuldade para abrir um baú. Imagina ele levando isso para Atenas. As espadas de Kratos novamente estão na sua versão beta. Far away in Athens, Ares knew Kratos had succeeded in his quest. Meus parabéns, a harpa que você contou todo o seu plano realmente dedurou pro Ares. Mas como Ares sabe o exato momento em que Kratos alcançou seu objetivo? So, little Spartan, you've recovered Zeus's precious box. But you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. Nem f***ndo! Ares arremessou a viga sendo uma pilastra e acertou o Kratos sendo um palito de dente. E tá vivaço, tá muito vivo! E reporta o Ares, por favor, tá de hack. Mais flashbacks. Kratos segura sua mulher ao invés de sua filha. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. Kratos vendeu sua vida e selou seu destino com Ares dizendo o quê? Minha vida é sua. Ares sabia que a única coisa que dava forças a Kratos viver era sua família. Logo, sua vida, Ares, não fez nada de errado. From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin. Olha esse oráculo, que racista! Kratos era negão, ela foi lá e transformou ele num branquelo. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos' life faded. And his cursed soul was cast into the fires of Hades. O Hades, o inferno, ao contrário do inferno cristão judeu, não é um local de fogo. Let go, fool! You won't drag me down to that cursed river! There is a task left for me above. Ah, ele empalou um espírito. Mas espera, se ele empalou um espírito, logo isso não é um. Na mitologia grega original, Hades é um local desprovido de qualquer vitalidade física. Fora que Kratos nega sua morte, o Cerberus não está aqui para impedir que isso aconteça. You again? Espera, esse é o capitão do barco que a Hidra atacou. Então você quer me dizer que, após Kratos tê-lo jogado no estômago da Hidra, viajado para Atenas, ter brincado com Bill Anubis, presenciado em guerra em Atenas, resgatar Ashley, atravessar o deserto das almas perdidas, escalado o templo de Pandora com as mãos nuas por 3 dias, ter entrado no templo, ver Darth Vader, ter conquistado o templo e então ser empalado por uma pilastra. Esse cara chegou no inferno somente agora? Isso significa que ele ficou agonizando o estômago da Hydra por pelo menos 3 dias antes de morrer. E quando morre, chega justamente com Kratos, o empalando e tomando uma bica na cara. Assim, é um ótimo alívio cômico, mas Kratos definitivamente é um Baba Kratos. Estamos mortos, mas podemos pegar vida e salvar nosso progresso e morrer, sendo que estamos mortos? Olha, o inferno desse jogo não faz o menor sentido. Por que haveria de Ares criar plataformas sobre Rio Estige e com ossos em carne viva? Isso seria uma espécie do quê? Quem morre tem uma chance de voltar à vida? Ou, no caso, fazer com que Kratos voltasse para derrotar o Ares, conseguisse novamente? Mas se fosse assim, por que logo não deram imortalidade pra gente? A gente ia lá, matava o Ares, era o novo deus da guerra e pronto, a gente não perdia tempo. Essa porcaria de parte. Tá, já se passaram 20 minutos, caí 10 vezes, mas agora vai. É só pular pra cima. Pular pra cima, pra cima! Você tá morto. Então você quer me dizer que o mundo concreto tem total ligação com o mundo espiritual? Poxa, deve ser muito legal você estar vivo e poder dar um turno no inferno. Já pensou que louco bater um papo com Hitler? E se Kratos voltou para o mundo concreto, então quer dizer que agora existem 2 Kratos? Um no templo de Pandora, que foi empalado, e agora o outro tá aqui? Zeus! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena! Será mesmo, Ares? Zeus proibiu que os deuses entrassem em guerra uns com os outros, mas você entrou e Zeus não fez absolutamente nada. Kratos! Como Ares sabia que Kratos estava ali? A caixa de Pandora cai e Ares não faz nada. Tempo suficiente para Kratos chegar até lá e abrir ela. O homem que se borra para abrir um baú consegue abrir a caixa de Pandora como quem abre bala. Na mitologia grega, a caixa de Pandora não é sobre ter o poder dos deuses. Ela se trata de conter todos os malefícios da humanidade. E uma vez aberta, libertaria todos esses males, e muitos deles se voltando contra os deuses. Tanto que isso é aproveitado no God of War 2. Mas somente no seu fundo restava a esperança, coisa que só acontece no God of War 3. Logo, Kratos então teria que fechar a caixa para abrir novamente, para então sim a esperança ir para ele. Uma aranha. O todo-poderoso deus da guerra se transforma em uma aranha para a sua maior batalha. Na verdade não, a família de Kratos provavelmente está nos Campos Elísios. Kratos foi para o inferno. E a Batalha de Ares, por mais irritante e difícil que seja, é com certeza uma das melhores de todos os jogos feitos até hoje. Kratos se diz destruído pelo que fez pela sua família, mas abre a porta da mesma forma de quando a matou. Essa batalha. Everything you gain. Not that price. Ah, esse preço sim. Você selou seu destino com Ares. Você ofereceu a sua vida. Sua vida envolvia a sua família. Ares não fez simplesmente nada de errado. I still have allies in Olympus, Ares. Now you will see how strong I am. Na verdade não. Você pode até não ter espada, magia, mas você não tá grande graças à caixa de Pandora. Então, não. That night. I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Que foda. Mas sangue vermelho? Os deuses tinham sangue dourado, chamado Ichor. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Cara, seria ótimo com os pecados. The city had been saved. Ares viu uma bomba nuclear, mas a cidade foi salva. Entendi. The same could not be said for Kratos. For as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. A verdade ser revelada, nada mais era do que Athena já tinha falado. Athena realmente nunca prometeu a Kratos retirar suas visões. Ela prometeu que seus pecados seriam absolvidos. Não é culpa dos deuses se Kratos não sabe a interpretação de texto. The gods of Olympus have abandoned me. A entonação de Kratos não é a mesma no começo do game. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. Tem sim, você abriu a caixa de Pandora. Você é praticamente o Homem Esperança. The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. Os deuses salvam Kratos após ele ter caído na água, ou seja, não foi intervenção divina se Kratos está vivo. Kratos realmente não teria conseguido se matar caso ele quisesse. Tá, agora eu estaria puto, porque eu quis me matar, não consegui. Matei o deus da guerra e me tornei um novo deus da guerra. Ok, até aí até vai. Só que Athena, o que, que ela faz? Me dá a espada idêntica à que eu matei a minha família, e que novamente são acorrentadas no meu braço. Agora sim, Kratos tem motivo para ficar putaço. Os deuses decidiram que eu não posso me matar hoje, mas será que eu posso me matar amanhã? Vai que eles esquecem. Na mitologia grega, o Palácio dos Deuses não envolvia ser de ouro. Athena como designer seria uma ótima deusa da sabedoria. Não bastando matar o cara que ferrou com a minha vida, agora eu tenho que olhar para a estátua dele. E from that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. Esse final, pelos deuses, isso não é Kratos, isso é um pedófilo! MF aqui, meu, não morri. E se você gostou desse vídeo e quer mais pecados, não se esqueça, deixa o seu like e, é claro, seu compartilhamento para me ajudar imensamente na produção de mais vídeos como esse. Mesmo após Kratos se tornar o novo deus da guerra, ele continuou apertando bola, e isso contou como um grande pecado. Então sim, em breve estará tudo errado com God of War 2. Se enquanto o vídeo não chega, você quiser aqui acompanhar os processos, a produção dos próximos vídeos e, é claro, a nova série de Resident Evil 4 HD Edition, entre no meu Padrim e seja recompensado como toda essa galera que está aparecendo aí agora em padrim.com.br/mf ou então /adoutrina, porque lá vocês terão isso e muito mais. Bom, final de vídeo, erros de gravação, tiveram alguns e também, é claro, tiveram cenas que não entraram no vídeo principal, então vamos lá. Kratos quebra 5 pedaços de caminho. Não. Ele tá deslizando as mãos na corda nua? Hã? Poseidon é o deus dos mares. Uma magia cabível aí seria, sei lá, algo voltado à magia. Não. Você tava correndo, por que diabo você foi pedir... Por que você pediu ajuda pro... Enquanto Kratos não está se borrando para abrir as tangas... Não é isso. Tá, mas se Deus proibiu... Zeus, né, Deus? Tá, mas se Deus... Não é Deus. Porra! Wait. Stay back! Get away from me! You! I must get across! Release the lever! Extend the bridge! You shall not pass! Você conhece uma coisa chamada... Árpia? Você pediu pra gente salvar porque a Athena dependia de você, agora você diz que a gente tá atrasado? Eu saí cedinho de casa! Peguei o ônibus na hora! Como que eu tô atrasado? Athena, Kratos não quer salvar Athenas, ele quer matar Auris. Era metade mulher e metade pássaro, e eram incrivelmente fabulosas. Esse cara, ele não é bom de guerra, ele é ruim. Esse cara... Eu não upo ela, é muito ruim. Como que o filho de Poseidon se afoga? Me fala. Kratos tá de full hack, tanto que a expressão do hack. Do hack? Por que diabos? Por que diabos no Hades, tá? Se você é novo aqui no canal, se interessou e quiser receber mais conteúdo como esse, não se esqueça, se inscreva clicando no meu logo na tela ou então no botão vermelho logo embaixo e em seguida no sino, para assim você receber aqui todas as notificações de novos vídeos e novas lives aí no canal. Mas não se esqueçam, entrem e confiram porque, né, o YouTube é bugado. Então é isso aí, nos vemos em breve, fui!